calcinha na chupeta e a perninha no vovó. Meta, meta, meta e não paro de meter. Ai, meta, meta, pois é tudo que ela quer. Meta, meta, meta e aperto sem ter dó. A mãozinha na chupeta e a perninha no vovó. Meta, meta, meta, diz a branca, diz a preta, a loirinha, a morenita, ao som do acordeon. Ai, meta, meta, e depois aperta, aperta, vá seguindo em linha reta, todas dizem que é tão bom. O meta, meta, meus amigos, não é perda, pra jantas levar a sete, parece que está a dar. No Santo António, no São Pedro e São João, é melhor meter a mão onde a mulher manda. Até no bairro da aldeia da cidade, meu amigo, se não sabe, então eu vou lhe ensinar. Meta, meta, meta e não pare de meter. Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer. Meta, meta, meta e aperte sem ter dó. A mãozinha na chupeta e a perninha no vovó. Meta, meta, meta e não pare de meter. Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer. A mãozinha na chupeta e a perninha no forró. Meta, meta, meta e não pare de meter. Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer. Meta, meta, meta e aperta sem ter dó. A mãozinha na chupeta e a perninha. Meta, meta, meta e não pare de meter. Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer. Meta, meta, meta e aperta sem ter dó. A mãozinha na chupeta e a perninha no forró. No popó da namorada, eu assapo a todo o gás. no cocó da namorada, eu assapo a todo gás. Meu amor me deu para andar, de traseiro é jeitoso, até de água estou a sapar. Gasto um pouco ao aquecer, mas para mim não é nada, pois dá-me muito prazer e eu adoro abastecer o popó da namorada. Ai, eu meto a primeira, o popó da namorada. Eu meto a segunda, terceira e a quarta, e até meto marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo o gás. No popó da namorada, eu assapo a todo o gás. Eu meto a primeira, no popó da namorada. Eu meto a segunda, no popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo o gás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás. Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá. queres fazer rádio na web, junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Olá, bom dia ou boa tarde, conforme a rádio e onde nos esteja a escutar. Eu sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento Portugal de Les a Les de segunda a sexta-feira. Programa este que passa na Onda Nacional das 14 até às 16 horas de segunda a sexta-feira e das 8 às 10 na Rádio Antena Web. Este programa iniciou com bom ritmo, boa música, música alegre. Começamos nós com o Kim Barreiros com o tema Bota Creme, depois Emanuel com São as Mulheres, depois José Malhoa com Meta Meta Forró e o Augusto Canário com O Popó da Namorada e, por fim, Chave de Ouro, O Pai da Criança, quem será? Esta, como sempre, é a vossa Rádio Onda Nacional, a rádio preferida da web. E 22 minutos depois de iniciarmos esta primeira hora de Portugal de Les a Les, vamos continuar e vamos continuar com Ruth Marlene e Coração, Coração. Eu sou e serei coração, coração sem dono. Eu sou e serei coração, coração sem dono. Não me quero prender a ninguém, ainda é cedo para me entregar. Quero viver o que a vida tem, um dia mais tarde se verá. Quero um peito livre para voar e a mente santa para curtir. O meu coração a palpitar durante muitos anos sempre assim. Porque eu sou e serei coração, coração sem dono. Eu sou e serei coração, coração sem dono. E ninguém me pode prender, na, na, na, na. E ninguém me pode parar, na, na, na, na. Por agora só quero ser coração, coração sem dono, livre para voar. Thank you. coração, coração sem dono. Eu sou e serei coração, coração sem dono. E ninguém me pode prender. Já sei que tens outro amor, outro caminho a seguir. E até já passas na rua e nem um simples sorrir. Foi assim que me deixaste, sem mais uma explicação. Foste um amor traiçoeiro, em causa desta solidão. Que o meu amor foi mais forte que outro qualquer que terás. E pelas ruas da vida levas tão só a saudade da ternura dos meus beijos e de um amor que foi verdade. Quebradeira. amarrotado e ela perguntou: no banho o que aconteceu? Conta que eu quero saber. Tu acordaste gritando, chorando e dizendo: vou matar você. O sangue foi subindo, fiz a quebradeira. Bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi-te com outro, foi chuto, foi sol e quebrei a casa. Bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi-te com outro, foi chuto, foi soco e quebrei a casa. No sonho eu vi-te com outro, foi chuto, foi soco e quebrei a casa. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. A sua rádio na internet. É assim, meus amigos, já lá vão 33 minutos depois do início deste programa. Com este tipo de música passa-se rapidamente, as horas passam depressa, nem se dá por isso. Vamos em frente. Continuamos a dizer que este que é o vosso programa da segunda à sexta-feira, das 14 às 16 horas, na rádio Onda Nacional. Estamos a emitir em www.ondanacional.com. Programa este que passa também na antena web das 8 às 10 da manhã, de segunda à sexta-feira em www.radioantenaweb.info. Acabamos de ouvir a Ruth Marlene com Coração, Coração Sem Dono, depois Jorge Ferreira com Coração de Pedra, Coração Fingido e por fim Bandalusa com Quebradeira. Vamos continuar com um bom tipo de música, sempre com este tipo de ritmo. Vamos ficar com Joana e O Avião do Zezinho. Sem antes não esquecer de vos dizer que passem pelo nosso Facebook, passem por www.facebook.com/Onda Nacional. Nós voltamos dentro de momentos. Diz que é artista, já uma vez

Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Bem, meus bons amigos, agora que já estamos praticamente, ou seja, já estamos a menos de um quarto de hora do final desta primeira hora. Acabaram de passar por aqui a Joana com o Avião do Zezinho, depois Fernanda Correia Marques com Casar em Portugal e por fim Rebeca, Duas Sem Três. Vamos continuar com Graciano Saga e com o tema Romarias de Portugal, Eu Vou, Eu Vou. Como sempre vos digo, esta é a vossa rádio da web, a rádio mais preferida de todas. Somos Onda Nacional. Estamos a emitir de www.ondanacional.com. Vamos então em frente, que atrás vem gente. Eu vou sua melhor companhia. Antigamente na guerra dos sexos ouvi falar, homem com mulher não havia que enganar. Com sexo oposto em brincar havia prazer, e por vezes até havia um mal dizer. Mas hoje em dia cada um muitos beijinhos. Agarra-te aqui, tu vais gostar. agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te a ti, mas com jeitinho, agarra-te a mim. Aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. Agarra-te aqui, tu vais gostar. Agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te aqui, mas com um jeitinho. Agarra-te a mim, aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. Agarra-te aqui, tu vais gostar. Agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te aqui, mas com um jeitinho. Agarra-te a mim, aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. Pois é, meus amigos, agora que estamos praticamente a 3 minutinhos do final da primeira hora. Acabaram de passar por aqui Graciano Saga com Romarias de Portugal, Eu Vou, Eu Vou. Depois, Bomboca, Está ao Caldo Entornado. E por fim, O Mundo Novo, Agarra-te Aqui. Vamos terminar este programa com os Santa Maria e Uma Noite Contigo. É Santa Maria, Só Uma Noite Contigo. Eu volto daqui por uns minutos, depois do sinal horário, eu volto para fazer a segunda hora. Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta Portugal de Les a Les. Portugal, beleza, né? O sinal está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós.

Onda Nacional. Seis minutos depois do início da segunda hora, cá estamos de novo. Passaram por cá os últimos sons, foi o Zé do Pipo ou Vai ao Racha, depois Minhotos Marotos, Eles Têm Rabo e por fim Sons do Minho na Pândega, Todos Querem o Ferreiro. Vamos ficar agora com os Broa de Mel, com o tema O Amor Chegou Devagarinho. Depois passa por cá Luís Filipe Reis e por fim, Leandro. A seguir ao Leandro, eu volto cá para vos dizer o que é que eles vieram cantar e quem vai ficar de seguida. Antes disso, não se esqueçam, passem pelo nosso blog. Estamos em www.blogspot.com. Nada disto. Estamos em radioondanacional.blogspot.com. Assim é que está correto. Repito, radioondanacional.blogspot.com. A emitir, sim, é que estamos em www.ondanacional.com. Continuem por aí, pois ficam bem. Hoje isto está mais ou menos animado. Vamos em frente. O amor chegou devagarinho, só que bem depressa nos prendeu. Como quem desfolha uma mulher, e assim nós andamos até que ficamos marido e mulher. Na primeira troca de olhos fomos risonhos e nada mais. Depois no segundo encontro a pouco demos sinais. Passaram-se muitas luas até que a gente falou, e quase no infinito é que o cupido nos acertou. O amor chegou devagarinho, só que bem depressa nos prendeu, e em pouco tempo deu em casamento aos olhos de Deus. O amor chegou devagarinho, como quem desfolha o alvo quer, e assim nós andamos até que ficamos marido e mulher. A história nunca acabar. O amor chegou devagarinho, só que bem depressa nos prendeu, e em pouco tempo deu em casamento aos olhos de Deus. O amor chegou devagarinho, como quem desfolha uma mulher, e assim nós andamos até que ficamos marido e mulher. Thank you.

creio. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. Vem meu amor, vai ser tão bom poder ficar.

Estamos nos seguintes endereços, quer na Rádio Onda Nacional em www.ondanacional.com, na Antena Web em www.radioantenaweb.info. Sim, ouvi com tristeza.

tinha que ser agora. Eu te amo, por Deus eu te chamo, por Deus eu te quero. Acompanha-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. É assim, meus amigos ouvintes, que me despeço, quer da Onda Nacional, quer da antena web deste programa de hoje. Os últimos sons que por aqui passaram foram Agatha com Veneno de Amor, depois Rui Bandeira, Ajuda-me a Esquecer e, por fim, Paulo Ribeiro, Por Deus Eu Te Amo. Foram os últimos sons a rodar por Portugal de Les a Les de hoje. Eu voltarei numa próxima oportunidade. Vamos ficar com este instrumental até ao fim, porque agora falta um minuto e uns segundos, não vale a pena dar a queimar mais um som. Vamos ficar então com este bonito instrumental, eu gosto, até ao final deste programa. Somos Rádio Onda Nacional, eu sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento Portugal de Les a Les de segunda a sexta-feira. Adeus, até a uma próxima oportunidade.